Eu resolvi falar com Yah, o Criador bem poderoso. Depois de tanto sangrar na arena, não me rendi aos opressores, alta blindagem, carmesim, por seres escoltados. Meu coração é teu, daquele que é tão sagrado. Voz soberana, aplaca os ventos, quebra a tempestade. Magnífico, eterno, imortal, seu nome é puro de verdade. O de Revavirê, os anjos tremem até se encurvam diante do seu séquito, que com os raios se misturam durante sua glória. Eu te enalteço, Pai, Pai. Sou um soldado, combatente, guerreiro que não se distrai. Espada empunhada, palavra defensora, que construiu as dimensões de um modo organizadora. Os teus seres glorificam a eternidade. Rua de ouro é o teu reino, os príncipes, a majestade. Um trono branco, sete selos, um arco celeste. Se despiu da natureza divina e me comprou, me livrou da peste. Os malaquins dizem Kadosh, Kadosh, Kadosh. Me fez eleito em Aldin, que pela fé sou filho nobre. Alteza real do paraíso, perpetualidade. Contando o tempo, seu retorno, pois te amo de verdade. E onde Revavirê, bem-vindo à majestade. E onde Revavirê, eu sou servo de verdade. E onde Revavirê, é ele que levanta. O Criador dos exércitos, a glória soberana. E onde Revavirê, bem-vindo à majestade. Eu sou servo de verdade. É ele que levanta. O Criador dos exércitos, a glória soberana. Quantos combates, quantas guerras, milícias que se levantaram pra me algemar numa prisão invisível na mente, se trancaram. Mas fui Pedro, Paulo e Silas, nunca me desanimei. Meu DNA, trago o seu nome. Sou portador da sua palavra e muitos vão glorificar. Por este dom eu pago o preço, muitas pedras a tirar. Mas se suportou os pregos por mim, porque não suporta as calúnias também. Sou precioso, meu bom Pai, pois a ti glorifico, meu Rei. Amar quem vos ama é muito fácil, qual é o galardão? Mas se perdoar, será feliz, bem-vindo ao céu, se chama o perdão. E quantas vezes o homem entristece a soberania? São fracos na terra, perversos demais, se entregam à idolatria. Não sou Saiyajin, mas tenho a força do seu espírito, que quando fraco eu só clamar, levanta do chão os oprimidos. Nos calabouços ao governo, das cinzas ao ápice, a fênix é renovação que novamente se renasce. O leão brama aqui na selva se despertou. Eu sou guerreiro, Pai, o fruto do seu inteiro amor. Minhas palavras são tão frágeis, mas te peço abençoa aquele que ouve e compreende, que tu habita em nossa boca. E onde Revavirê, bem-vindo à majestade. E onde Revavirê, eu sou servo de verdade. E onde Revavirê, é ele que levanta. O Criador dos exércitos, a glória soberana. E onde Revavirê, bem-vindo à majestade. E onde Revavirê, eu sou servo de verdade. E onde Revavirê, é ele que levanta. O Criador dos exércitos, a glória soberana. Por sua palavra eu não nego, muitos rejeitaram, trocando seu nome da escritura e pelo concílio usurparam. Embaixo do céu tá mal estrago e profanação de Lucifer, maquiavélico dentro da congregação. E os personagens são fantoches, segue a mentira do pastoral ao sacerdote, mó herege essas doutrinas. Diante dele os serafins cobrem seu rosto. Religião enganadora, fábrica mental, que prega bens materiais, esquece do espiritual. Celestial, meu coração feito sua morada, que me conduz na sua luz, na escuridão dessa estrada. Conhecimento é armadura, autoproteção. Eu tô blindado, Pai, por isso escuta esta oração. Guarda os meus manos que estão ludibriados com este mundo sagaz e perverso. Seus inimigos te arrastam e te cegam. Além de tudo, banhar seus pés, toda a sua glória, se você se prostra. Depois te acusa lá no céu e te apunhala pelas costas. Aí meu truta, serva Yalcha, o Mashiach. E onde Revavirê, bem-vindo à majestade. E onde Revavirê, eu sou servo de verdade. E onde Revavirê, é ele que levanta. O Criador dos exércitos, a glória soberana. E onde Revavirê, bem-vindo à majestade. E onde Revavirê, eu sou servo de verdade. E onde Revavirê, o Criador dos exércitos, a glória soberana.